604, descida para 2.000 pés, ajuste 10 no 4, livre LS, reposto estabilizado. 2.000 pés, 10 no 4, para Morax, estabilizado em LS, 10 no 9, e a 84, para 604. Pátio após Índia e Alfa, ponte de operação 186, ajuste no 014, agora 1014, tem um bom voo, boa noite, 358. Taxi autorizado via Pátio Índia e Alfa no ponto de espera, torre em 186, o TAM 3858, ajustado 1014. Nave livre direita, solo 121 um decimal 9. Direita, 219. Um 662, Recife agora, 12545, secundário 12685, bom voo. 12545, 2085, tá 3662, obrigado, boa noite. 6313, táxi via Alfa, repartente da Juliette. 3858. Prossiga. Ainda essa primeira direita aqui, né? Ah. Afirmo. Ah, ok, tem uma indicação aqui como se fosse Juliette. E contém um trecho da Alfa interditado, não é possível ingressar via Juliette. Não. Ok, obrigado. Solo, chegando ali a 3-0 para o prospecto do portão 1. Confirmo 9-0. Recife, 1288, secundário 260. 288 e 260, boa noite. Vovô. Fiz o Xanar 6201. Você tá livre o táxi, chame. Através do portão 62, vai aguardar o completar o táxi da aeronave da companhia que também tá no pushback do lado indicado do terminal. Livre o táxi, tá através do 62, Xanar 6201. O solo, o Xené 6300, no caso, se não, o colega aí passar atrás, aguarde. Ok, então mantenha essa posição aí, mais um minuto ou dois no máximo aí, ok? Aguarde. Se quiser mandar, vai esperar que o colega passar, só pra ter posição. Ok, o 6310 então tá livre, Costão 6201. Tá livre então o táxi, contornando o terminal via Índia até o ponto de espera, champanhe pra decolar. Sim, chamada pronta para decolar, contornando o terminal via Índia, utilizando o máximo possível. Obrigado. Prato, tá bom. Valeu. Pode estar na posição aqui, o M3, certo? Afirmativo, essa posição não atrapalha não. Pode ficar aí até ele passar, quando ele concluir, aí sair na Índia e continua o pushback. Obrigado. Victor, 6313, seu portão é o 1, vai aguardar porque é o que está sendo liberado agora pela outra aeronave da companhia, ok? Mantenha a posição, está Juliette. Tudo bem. Eu ativo, 6310, continue, pushback, chama o táxi. Tá, 1-0, tá uma milha de cima. Positivo, torre agora, 118-6, bom pouso. 118-6, 3, bom no 6, 04. Pouso 100 graus 102. Gente, boa, 604, interior livre, pouso. 3858, decolo 04, ponto 3935. 3935, tá 3858. Entra na saída Momo. Voo 3858, contato da decolagem, sobe ao 370, saída Momo. 370, saída Momo, tá 3858. Salvador, autoriza a prova de prototipo 3858? Estaremos coordenação com o centro. Graças, pela gentileza, 3858. Ataque do Chené 630 acionado, 345, 325, da Natal. Tá aí o ataque do Chené, confirmação, o BOB? BOB 145, amigo. Ok, chame para fazer colagem 286. 286, obrigado. Um abraço. Mantenha 209. Ali mantém, meu Deus. Mantendo o perfil da saída, o centro falou que tem três aeronaves chegando, mas está bom, filho? A gente vai manter o perfil da saída, o centro 3858. Eu faço o solo ao 07, livre à direita e chame para ingresso no pátio via taxiway, Juliette. 04, livre à direita, chama para ingresso no pátio via Alfa, não se escuta, 604. Via Juliette, 604. Afirmativo, Juliette. livre decolar 100 graus, 101. Livre decolar, Xuxa, né, 101. Valeu, Matheus. A 6201 decola 09, controle 19, decimal 35. 1935, boa. Controle Salvador, Xené 6201. 01, status da decolagem, Sobel 360, saída da EL. 360, saída da EL, alguma possibilidade de vamos direto da EL, da presente? Leda, Leda da presente. Leda da presente, obrigado. Salvador, voando 889, puxa bem questionamento na posição meia. E 889, 06 está autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, voando 889. Solo Salvador, boa noite, objet 647, autorização para Guarulhos, nível 340, está ciente da informação, é que foi. Chame 118.6, por favor. 118.6, graças. 04 esquerda, portão 4. Portão 4, 604. Esquerda, chame 604. Torre Salvador, é o objeto 6747, autorização Guarulhos, 340, ciente da informação. Ok, aguarde cópia. Guarda. Então 3858, chama o centro Recife, 12545, secundário 2085, com voo. 12545, 2085, boa. Decolou 13, controle de lado decimal 35. 935, né? 63, 10, obrigado, amigo. Ô, controle, boa noite. Seu Chanel 63, 10. Volante 6310, contato da decolagem 350, P da Puca. 350, Puca, cinema 6310. 5 a bordo, 3 horas 53, alternando Campinas. Está ali no táxi até o ponto de espera, na 10, me pronto para a decolagem todo de 86. Deve estar até o ponto de espera, chamará 286 no ponto de espera, 1889. Boa noite, ao total 9907, cruza 240 para 160, informação X-ray. Total 9907, aciona identificação, desce ao nível 050, chegada Bonfim. Identificou, descendo para o 050, chegada Bonfim, total 9907. Salvador, são 3152. 3152, chame 186. Ei, Salvador, muito boa noite. Eu vou no 889. 889 está autorizado, a linha decolar, 1900 graus, 109. Gente, liga a linha decolar, 10 gol, 1889. Secundário 133, decimal 25, por favor. 51-3325, boa noite, obrigado. Controle 19, decimal 35. 5537. Correto, chame para acionamento. Salvador, boa noite, 4209 da Azul, conhece. 209, acione a identificação, desce ao 060, chegada Bonfim. Identificou, 060, chegada Bonfim, 4209. 0 na Pesulu 21, via Trive, depois Poços de Caldas, decola com curva à direita, saída Arbor, depois voa Elefa e para a aerovia Pesulu 21. Aciona 5547 e o controle 19 decimal 35. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesulu 21, Trive e após Poços. Saída vai ser a Arbor, transição Elefa com curva pela direita. 547 é o transponder, 1-1935, controle objeto 6747. Correto, chama para acionamento. Chamaremos. 89 decola 17, controle 19-35. 1935. Sou em Salvador, gol no 889. 889, contato na decolagem, sobe ao 360, saída da EL, direto Leda. Sansão 360, direto Leda. Chané 6310, Recife agora, frequência 12545, secundário 12685, bom voo. 12545, 12685, obrigado, amigo, uma boa noite, bom trabalho. Salvador, eu vou no 604, com a Santos, projeção Fortaleza 390. Romeu Papatanga, tenho identificação no 070, contato radar estabelecido a 58 milhas de Salvador, mantendo 070. Vou na proa de Itapia, chegada em Amare. 0, ok, o nível autorizado é o 370, peso do 19. Decola da 1-0, curva esquerda na saída Momo, transição Frote, aciona 5540 e o controle 1-9-35. É o 370, Fortaleza, controle 1-9, decola da 1-0, curva esquerda na Momo, Frote, transponde 5540, controle 1935, agora no 604. Correto, chama pressionamento. Estamos nessa forma. Papatango, Romeu Papatango. Autorizado, no 3, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 6747. Ed. Copio total 9907. Aguarde, Romeu Papatango. Copio total 9907. 9907, 2000 autorizado ILS, reposto estabilizado. Portal estabilizado, 9907. Azul 4209, desce para 3000, ajuste 1-0-4. 3000 com 1014, 4209. O total 9907, ajuste 1-0-4. Ele 14, gente. 1-889, controle. Não. 1-889, chama o centro Recife, frequência 125-1, secundário 3325. 1-251-3325. Salvador, tá 3. Puro 5-2, puxa acionamento, posição 2. No 2, aguarde. Aguarda. Localizador, total 9907. Torre 118, decimal 6, total 9907. 07. Patão, controle. O NDB de Salvador se encontra inoperante e inutilizável. E a NDB para usar instrumento da 197, esse procedimento não está mais em vigor aqui no controle. Então será vetorado para uma final visual da 197. Salvador, boa noite, total 9907, pastor externo, baixado e travado. 9907, livre pouso, 100 graus, 109.